nos humanos, malandro vem que vem. O crime só te mata, maluco, essa é a lei. Só que o rap é a voz, véi, é nossa vez. Cada um é cada, G1 na mente eu sei. Ai. Expressão de rua, maluco sente o baque. Guindaste 1, 2, 1, é nós, é o ataque. Verdade seja dita, quem entende da letra. Favela não dá mole, não perdoa a cagueta. Quem quer corre atrás, não fica parado. Na rua é outro mundo, tem que ficar ligado. Sirenes, viaturas, enquadro na esquina. Só tipo suspeito, já virou rotina. Bermudão e boné, é os homens qual que é. O flagrante tá é longe, a polícia sai do pé. Malandragem chega aí, vamos curtir o fervo. Fumaça vai subir, aê, cadê o isqueiro? 2, 1, é nós, malandro vem que vem. O crime só te mata, maluco, essa é a lei. Só que o rap é a voz, véi, é nossa vez. Cada um é cada, G1 na mente eu sei. Ai, malandro vem que vem, o crime é cabuloso. O estilo é pra quem tem, não é só prata no pescoço. Vagabundo pira, som de periferia. Playboy desembaça, 1, 2, 1, é a quadrilha. É tudo liberado, aviãozinho faz a ponte. Bicuda que é mato, olho grande tem de monte. Parede de concreto, favela tenta sorte. No tráfico sequestro, o mais provável é a morte. Valorizo o rap, sou do gueto original. Somos o que somos, é o bem contra o mal. Não me leve a mal se esse papo te incomoda. Meu rap é protesto, viver aqui é foda. 1, 2, 1, é nós, malandro vem que vem. O crime só te mata, maluco, essa é a lei. Só que o rap é a voz, véi, é nossa vez. Cada um é cada, G1 na mente eu sei. Ai, pode crer, tamo aí, na moral, é assim. 1, 2, 1, até o fim, vejo o céu se abrir. Favelado sorri, quando escuta a batida, acelera o coração. E nem é cocaína, maluco, vira o cabeção. Cada um, nós é mais de 1 milhão. É só periferia, sofrimento noite e dia. Mas quando rola o som, aí é só alegria. Maluco se cria. Demorou de cantar junto, pedindo pela paz. Lembra dos camaradas que ficaram para trás. Nego Boy, um de nós, Adriano e o Caroço, Rômulo Bolinha, Vânia e muitos outros que não foram citados, mas sempre serão lembrados. Vítimas do crime, e o sistema é culpado. Tá aí nosso recado, escute a nossa voz. O rap é nossa vida, 1, 2, 1 é nós. 1, 2, 1 é nós, malandro vem que vem. O crime só te mata.